Esse é o famoso 16 toneladas. Bolei o ano inteiro este samba pra frente. É gostoso, pá, que é um samba decente. Segura essa conversa, segura a jogada. Quem não gosta de samba, não gosta de nada. E a curtição do samba empolgado é um flamengão no estádio lotado. Turma da pesada que segura a parada. Isso é o famoso 16 toneladas. Sente este samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, vem barulha nossa. Este balanço tira qualquer um da força. Ele é um barato e é da pesada. Este é o famoso 16 toneladas. Já dei o meu recado, agora vou me mandar. Vou refrescar a cuca pra poder incrementar. Vou de cuca cansada, só da confusão. Onda de pirado deixa a gente na mão. Por isso nem vem, não vai me encontrar. Agora estou na minha, pois estou devagar. Já disse o que queria toda rapaziada. I love. Seis toneladas. Bodega do Maguila. Que neste Natal os nossos corações se abram em gestos de ternura e solidariedade para com todos os nossos irmãos. Um feliz ano novo de muita saúde e um Natal de muita paz e felicidade. É o que desejamos a todos os nossos clientes e amigos. Musical FM, Santana do Acaraú, Ceará. 1:06. Neste sábado, 14 de dezembro, na Praça do Peteca, a partir das 8 da noite, vai rolar muito forró com o sanfoneiro Joãozinho do Mulungu e banda. Tocando o melhor do forró, pé de serra. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. E mais, Luana Souza e Neguinho do Piseiro. O cheiro. Se tiver limpia, as vaguinhas gelas. É neste sábado, na Praça do Peteca. Haverá também o bingo de um garrote. Cartelas, só R$10. Não percam. Não percam. Vem aí, dia 21 de dezembro, sábado, a partir das 9 da noite. Lourinho Cantor. A minha cunhada sabe, é ruivo. E vaqueiro forrozeiro. Alô, Jorge do Paredão. Uma noite de muito forró e piseiro no Bar Carolina, ao lado do Parque de Vaquejada, bairro Veneza. No decorrer da festa, haverá o bingo de duas caixas de cerveja e um capote. É dia 21 de dezembro, no Bar Carolina, ao lado do Parque de Vaquejada, Veneza. Lourinho Cantor e Vaqueiro Forrozeiro. Organização Raimundo. Vem aí, o tradicional torneio do Palmeiras de Chorador 2024 em Santana do Acaraú. Dia 7 de dezembro, sábado. O torneio dá início às 7:30 da manhã. E a partir das 10 horas, som de paredão. Com paredão magnata de Massapê. E às 3 da tarde, música ao vivo com Wilson dos Teclados. E às 5 da tarde, bingo de R$1.000. Após o bingo, terá entrega da premiação das equipes vencedoras. E às 7 da noite, Marquinhos Cantor e Tony Teclas. E som de paredão. Que uniu a gente não separa. Apoio, gerente Fazendinha, Murilo Chorador, Matheus, Renan, Nacélio Santos, Mazagão, Antônio do Bar, Hernande Lotação Massa P, Naldo do Morro Vermelho, Vilmado Chorador. Para o Mauro, no São Vicente. E Rádio Musical FM 104,5 de Santana do Acaraú. Realização: Antônio Filho e Família. Oh, oh, oh, oh. Mas

minha vida. Espora pendurada na cerca, tem quatro dormindo na rede. Se a bala todos, tá dando tudo bem. Que muito foi esse. Vamos descer pro açude pra curar essa ressaca, pra lavar uma cerveja.